Boa noite, novamente. Distantes, próximos. Distantes, próximos. Tão longe, tão próximo, um irmão do outro. Tão longe, tão próximo, um Espírito de Deus. Tão longe, tão próximo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes com Deus. E pensando nisso e em outras coisas, na sua perfeição, Deus, Ele criou leis. Leis estas que ajudam ao espírito a evoluir, ajuda o espírito na sua conduta, ajuda o espírito a relembrar quem ele é, a sua essência, da onde ele veio, para onde ele vai. A lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Todos nós somos espíritos, e a única diferença é que uns estão presos num corpo e outros estão livres. Mas todos espíritos em evolução. Lei eterna e imutável, assim como o Criador. A lei de Deus é eterna e a lei de Deus não muda, é perfeita em tudo. Em todos os momentos que Deus cria, seja uma galáxia, seja uma dimensão, seja um espírito, tudo dentro da lei, tudo dentro da ordem, tudo dentro da disciplina e tudo ocorrendo perfeitamente do jeito dele, do jeito certo. Nada sai do controle do Pai. Nada. Todos nós espíritos podemos conhecer as leis de Deus, mas nem todos compreendem. E essa compreensão leva tempo. Quão bom seria a gente lembrasse e vivenciasse as leis de Deus a todo instante. O mundo não seria esse que nós estamos vivendo agora. Os espíritos não estariam vibrando em baixa vibração. Não haveria dor, não haveria tristeza. A lei de Deus, a gente pode perguntar onde está. A lei de Deus está na nossa consciência. E perguntamos por quê? Se a lei de Deus está na nossa consciência e não vivenciamos. Estamos no esquecimento, nessa carne. Temos escamas nos nossos olhos. Existe um véu nas nossas mentes. Existe a densidade do eu exterior que impede a gente enxergar as leis e vivenciar as leis de Deus. Mesmo estando na consciência do homem, ele esquece por estar encarnado. E quando essas leis, ou algumas leis, ele tem conhecimento, ele menospreza por permitir que o seu eu exterior, o orgulho, a vaidade, a arrogância, Fale mais alto e isso os torna cego. E por menosprezar a lei de Deus, ele sofre. Consciente e inconsciente. Então, como Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de tempos em tempos, ele envia os seus para ajudar aos outros irmãos a relembrar essas leis e ajudá-los a vivenciar essas leis. Ajudando-os na evolução de cada espírito. São várias leis, mas uma frase resume todas, que é amai ao próximo como a ti mesmo. Essa lei resume todas as leis. Mas, mesmo assim, foi permitido por Sananda trazer uma das leis, a lei da destruição. A gente para e pensa, Deus, por amor, ele castiga os seus? Não. Mas se pararmos para olhar a palavra destruição com os olhos humanos, é uma palavra feia, uma palavra pesada. Mas se observarmos com os olhos do Espírito, com os olhos do amor, vamos perceber que essa palavra destruição significa transformação, renascimento, regeneração. A vida aqui no planeta Terra, apesar de todas as dificuldades, é um presente dado por Deus para que os nossos espíritos possam evoluir. Cada um tem uma missão aqui, diferente um do outro. Pode ser com o outro e pode ser consigo mesmo, mas é a missão. Estar aqui é uma oportunidade de cada espírito. Acontecimentos no percurso da história, do nascimento até o desencarne. Esse espaço, esse período, existem vários caminhos, existem várias situações, várias escolhas. E todas elas se levam a um único final, que é o desencarne. Cada um aqui tem um período aqui na Terra. 60, 70, 2 meses, 1 ano, horas. Cada um aqui tem um tempo. E o que fazer dentro deste tempo? Apesar de haver uma programação de cada espírito, pode haver mudanças, porque o mundo, o universo está em movimento. Uma escolha que você faça vai mudando. Vai mudando todo o percurso. Um caminho, uma escolha que você tenha, te leva a um caminho. Se essa escolha não for boa, você faz outra. Deus envia os seus para te tirar daquele caminho, para lhe mostrar aquele caminho. Você faz outra escolha, sai daquele caminho. Mas todos levam à evolução, todos levam ao desencarne. Esse período que a gente passa aqui é um período de aprendizado. O conjunto de escolhas que nós chamamos de vida são ensinamentos para a evolução de cada espírito. Todos os espíritos encarnados neste orbe têm tudo o que precisa para evoluir. tudo. Tem as leis de Deus, tem o amor de Deus, tem os enviados de Deus, tem os seres de luz, os espíritos que andam ao lado de cada um, mostrando o caminho. Vocês têm o livre-arbítrio para escolher qual caminho seguir. E muitos de nós escolhemos o caminho da dor. O caminho da destruição. E esses caminhos, existe um impulso, algo que leve, um motivo. Deus não ensina o espírito a evoluir somente pela destruição. O homem com coração duro, mesquinho, através das suas escolhas, ele se leva a um caminho da dor. Existe o caminho do conhecimento. Existe o caminho do amor, existe o caminho da sabedoria, da compreensão, da tolerância. Todos esses são caminhos que te levam à evolução, mas a grande maioria prefere o caminho da dor. Mas isso é bom, porque destruição, a dor, ela transforma. E muitos têm a necessidade de sofrer para poder mudar. De chorar para poder mudar. Durante o percurso da vida, o espírito passa por vários processos de transformação, de destruição. A partir do momento que ele nasce, que ele tem consciência do bem e do mal, ele passa a entender, ele passa a escolher, ele passa a construir o caminho dele. Escolhas que fazemos pela ignorância, pela falta de conhecimento, vai levar à dor. Mas o que se aprende na dor? Quando a gente se depara com uma situação que nos causa dor física, uma dor emocional, o que a gente para e observa? A gente olha aquela situação com os olhos do espírito ou olha a situação com os olhos da carne? Se a gente enxergar aquela situação, seja doença, seja morte, seja fome, seja o desemprego, seja a humilhação, a tristeza, a depressão, como a gente enxerga aquilo no outro? E na gente mesmo. Como nós nos enxergamos, como nós passamos aquilo. Fulano descobriu que está com uma doença e essa doença vai levar à morte. Como vai enxergar? Com desespero? Vai enxergar como uma oportunidade de mudar algo em si? São escolhas. Sofrer naquilo, aprender com aquela transformação e evoluir. Quanto mais um homem da terra se apegar às coisas da terra, às coisas materiais, mais ele vai sofrer. Mais ele vai se destruir, se autodestruir. Pensamentos, sentimentos, atitudes acumuladas no espírito, vai somatizar e vai afetar o corpo físico. Muitas doenças clínicas é decorrente de acúmulos do espírito e mudanças externas começam no interior de cada um. A egrégora da Terra está pesada pelas escolhas de cada espírito que passou por aqui e que está aqui. Se cada espírito mudar, se cada espírito começar a mudar dentro de si, o exterior muda em si e ao redor. Se, um exemplo, se em um cômodo houver 10 pessoas e todas essas 10 pessoas estão com um espírito muito doente, de ódio, de ira, de inveja, de desejo de vingança. Um vai olhar para o outro e enxergar o outro como inimigo. A egrégora daquela sala, daquele ambiente vai estar pesada. Em um outro cômodo tem um outro grupo de 10 pessoas vibrando no amor, na alegria. Um vai olhar para o outro se enxergando. E em todo momento, em todo instante, um vai querer procurar ajudar o outro, amar. E isso partiu pela escolha de cada um dentro daquela sala. Agora vamos ampliar isso para um bairro, para um estado, para um país, para um planeta. Existe planeta no universo que vibram no amor. E nesses planetas não existe doença. Um exemplo de um Arcturus. Não existe doença. Não existe doença em Arcturus. O povo em Arcturus, eles se amam, não existe guerra, porque eles vibram no amor. Eles estão em comunhão com o Pai, com o Criador. Nós mesmos, quando estamos em uma vibração mais densa, nós geramos a nossa própria destruição. Existe destruição em outros planetas? Sim. Mas é proporcional ao nível evolutivo, ao nível vibracional de cada habitante daquele planeta. Quanto mais denso, mais destruição. Quanto mais baixo, mais destruição. E é necessário para que cada espírito evolua, matar o ego, matar o orgulho, a vaidade. Há uma necessidade. Em um colégio infantil, de crianças de 1, 2, 3 anos, parem e observem, é o mesmo, a egrégora daquela sala de crianças, é a mesma egrégora de uma sala de adolescentes? Entendem? São seres humanos. Em idades diferentes. Mas o que está aqui dentro, o que eles vibram, o que eles sentem aqui, eles emanam e transformam o ambiente. Por mais que tenham 1 ou 2 espíritos em corpos de criança com problema, os outros que estão ao redor acolhem, ajudam. a morte é necessária para a evolução. Isso aqui é apenas um vestimenta, é uma capa. Um homem, para ir para a lua, ele precisa colocar aquelas roupas para se adaptar àquele ambiente. Nós, espíritos que somos de outra dimensão, para estar aqui nessa terra, precisamos entrar nessa capa para se adaptar a esse ambiente. Essa capa tem validade, tem prazo de validade. E é dentro desse prazo de validade desta capa que a gente tem que evoluir enquanto está aqui. Altos e baixos, como uma montanha russa. Várias situações são colocadas no nosso percurso de vida, nessa encarnação e em outras dessa terra, para a gente evoluir, para a gente ter a oportunidade de conhecer as leis de Deus, para a gente ter a oportunidade de amar o próximo. Então, meus irmãos, não percam a oportunidade de estar aqui nessa terra. Não percam a oportunidade, porque isso é um presente de Deus. Haverá muitos cataclismos, muitas destruições, fome, pestes. É necessário para a evolução do homem, do espírito. Não tenham medo da morte. Não tenham medo da dor. Não tenham medo da fome. É necessário para a evolução. Não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Às vezes a gente pergunta por que um grupo de pessoas morreu assim. A gente olha aquela situação com os olhos humanos e enxerga pessoas. Vamos olhar a situação e enxergar aquele desastre, aquela peste, aquela dor, aquela destruição com olhos espirituais. Todos eles que desencarnam repentinamente, ou coletivo, ou através de uma doença, todo desencarne, quando aquele espírito chega do outro lado, eles enxergam as coisas verdadeiramente com olhos do espírito. E a gente, quando vê essa situação, vamos enxergar com os olhos do espírito. Não vamos ficar desesperados. Desespero baixa a vibração, densifica a energia e a dor aumenta. Querem parar de sentir dor? Querem parar de se destruir? Se amem e amem ao próximo. Tudo muda. Tudo muda. Quando vocês ouvirem a palavra destruição, enxerguem aquela situação ou essa palavra como transformação. Tudo tem um ciclo. Para tudo tem um ciclo. Tem um início e tem um fim. E mudança de ciclo dói quando a densidade é baixa. Em Arcturus, o povo de Arcturus, quando termina o período do ciclo de vida de um arcturiano, ele transcende. Não precisamos ter medo da morte, porque ela não existe. Nós somos espíritos. É um passo. É abrir o zíper, sair dessa capa e ser o que nós realmente somos, luz. Nós somos luz. Não tenham medo da transformação que ocorre na vida de vocês. Seja lá, seja essa dolorida ou não. Se dói, porque foi necessário. Existem espíritos que estão no umbral, sofrendo pelas escolhas que fizeram. Vocês pensam assim, a maioria, eles estão destruídos, estão no umbral, estão sofrendo, sim, pelas escolhas que fizeram. Mas aquilo ali, eles estarem naquele ambiente, os nossos irmãos que também precisamos amar, devemos amar, porque são nossos irmãos. E um dia lá atrás, quando éramos ignorantes, passamos também pelo umbral. Quem não? E quando nós estávamos no umbral, por nossas escolhas, espíritos nos amavam e nos amam. Passamos por nossas transformações lá embaixo. Estamos aqui, fomos destruídos? Fomos transformados. Nenhum espírito que está lá no mais profundo do abismo está destruído, derrotado, acabado. É misericórdia. É um ensinamento na dor. É uma transformação na dor. E quando esses espíritos têm a oportunidade de sair e veem a chance de mudar, agarram a chance de mudar, muitos não querem voltar. Quantos relatos de irmãos que estavam lá, quiumbas, que chegaram e disseram, quão bom é, eu queria saber como é bom servir a Deus. Se eu soubesse disso, eu já tinha escolhido antes. Então, quando a gente vê um irmão que está passando por uma dor, por uma doença, ajude-o a mudar no seu interior, no seu espírito. Uma tristeza, uma mágoa, um rancor, uma ira que foi se acumulando, encarnações, encarnações, encarnações, se somatizou e se apresenta de uma forma física. Ajude aquele irmão a tratar o espírito. Tratando o espírito, trata o físico. Tratando o físico, a egrégora, a energia do ambiente, tudo muda. O cuidado do nosso corpo físico, essa matéria, esse veículo neste orbe, nesta dimensão, é necessário ter cuidados. Então, cuidado com o que pensa, com o que sente e as atitudes que toma. Porque vocês, irmãos, que pensam dessa forma, estão se autodestruindo. Se autodestruindo e destruindo também o irmão. Mesmo que não seja em agressão física, mas espiritual, ou emocional, ou psicológica. Isso é uma destruição com o próximo. E isso é uma infração na lei de Deus. E vocês, irmãos, que fazem isso, vão pagar. Com a dor. Então, reflitam no que pensam, no que sentem. E nas atitudes. Escolham evoluir através do conhecimento das leis de Deus. Escolham evoluir através do amor, do perdão, da tolerância, da compreensão. Amar, se amar e amar o próximo. Se ame, se encha de amor de Deus. E passe isso para o outro. A gente só dá ao outro aquilo que a gente tem. Se limpe interiormente. Fique mais em comunhão com o Pai. Se encha das coisas do alto e passe isso para o outro. Esse planeta Terra, ele vai mudar. Já pararam para imaginar viver em um mundo? Imagina aqui o planeta Terra, com a diversidade de animais, de plantas, praias, montanhas, cachoeiras, sem briga. Para imaginar, vocês que são aqui do Rio, ir para as montanhas, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, sem se preocupar. Imagina dormir de porta aberta. Imagina receber os irmãos em casa. Receber irmãos de outros orbes. Conhecer outras culturas de outra dimensão. Uma nave pousando no teu quintal. Imagina. Mas para isso a gente tem que mudar interiormente e amar. Os espíritos aqui encarnados, a única diferença para outros planetas é a evolução. É o que está aqui. O que a gente emana. Seres de outras dimensões, de outros planetas, estão unidos para nos ajudar a evoluir. E depende de cada um. Vocês querem conhecer outras culturas? Não de outros países, de outros planetas? Saber como eles vivem? Saber o comportamento, a criação, a reprodução, a tecnologia. Sair daqui da Terra, na nave deles, ir para outros planetas, outras dimensões, vocês querem isso? Será que vai ser bom? Relembrar, ter comunhão com o Pai? Cabe a cada um de nós escolher evoluir pelo amor. Cabe a cada um de nós escolher evoluir e ascender, crescer pela alegria. Pelo amor. Imagina. Conhecer um monte de ETzinho, criancinha, brincar com eles, seus filhos brincando com eles. Voar em cavalo alado. É possível, meus irmãos. É possível. Cabe a cada um mudar aqui dentro. Aqui dentro. Cada um mudando aqui dentro. A gente muda esse orbe, muda essa galáxia. Então não enxergue a destruição como algo ruim. É bom, transforma, renova. As leis de Deus, para finalizar, meus irmãos, as leis de Deus estão à disposição de todos. Busquem a lei de Deus. Vivenciem com toda a força do Espírito de vocês as leis de Deus. Entendam o teu próximo, amem ao teu próximo e evoluam. Evoluam. Essa é a mensagem de Deus para vocês. Fiquem em paz.